I've always known that. Action! I remember now. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou Gabriel Souza. E o Riff Service de hoje é dedicado a músicas pop que aqui nos aparecem em versão hard rock. E vamos iniciar com os Guns N' Roses, que aqui nos aparecem com Knocking on Heaven's Door, música que fez parte do álbum Use Your Illusion. E esta música é um original de Bob Dylan. Para vocês, Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. e após Guns N' Roses, aparece-nos outra grande banda clássica de hard rock, os Van Halen, que do álbum Dive Down lançaram a música Pretty Woman, um original do Roy Orbison. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos iniciá-la com Adrenaline Mob, que aqui nos aparece com a música Come and Dawn, música original dos Duran Duran. Para vocês, Adrenaline Mob, Come and Dawn. Take it. to me. Walk, I despise. Cause it needs distraction of innocent lives. War means tears to thousands of mothers' eyes. When the sons go off to fight and lose their lives, I say, whoa, good God, yo. E após Adrenaline Mob, quem nos aparece são os norte-americanos Blackstone Cherry. E do álbum Kentucky, ficamos com a música War, um original do ídolo da Motown, Edwin Starr. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três bandas clássicas que se tornaram clássicas em épocas diferentes a fazerem covers de músicas originais dos anos 60. E vamos iniciar com Vanilla Fudge. E do álbum Vanilla Fudge vamos ficar com a música You Keep Me Hanging On, um original das The Supremes. Para vocês, Vanilla Fudge, You Keep Me Hanging On. One, two. I can do about it. Thank you. E após Vanilla Fudge, quem nos apareceu foram os Scorpions, com uma versão original de Gloria Jones. Do álbum Come Black, ficamos com a música Tainted Love. E esta música, além do original de Gloria Jones, teve outras versões de sucesso, como nos anos 80, a versão de Soft Cell, ou mais recentemente, a versão de Marilyn Manson. E terminamos esta sequência com os Kiss. E do álbum Love Gun, ficamos com a música Then She Kissed Me, música original da banda The Crystals. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciar com Ugly Kid Joe, que aqui nos aparece numa versão que o original é de Harry Chapin. Já devem ter percebido que estou a falar da música Cats in the Cradle. Para vocês, Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Yeah.

Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E nesta sequência de baladas, após a Glicky Joe, ficamos com Mr. Big e um original de Cat Stevens para o clássico Wild World. E terminamos esta sequência com os suíços Gotthard e a música He Ain't Heavy, He's My Brother, um original de Kelly Gordon, mas que foi popularizado pela banda The Hollies. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com o Shannon, que aqui nos aparecem a fazer uma versão de Small Town Boy dos Bronski Beat. Para vocês, Shannon, Small Town Boy. Around and keep around, always alone. it all. They all say she's crazy. Locking will burst to the beat of her heart, changing movement in your light. She has danced into the danger zone when the dancer becomes the dance. It can cut you like a knife if the gift becomes the fire. On the wire between will and what will be. She's a maniac, maniac on the floor. And she's dancing like she's never danced before. She's never danced before. Crazy, crazy, crazy. On the ice blue line of insanity is a place most never seen. It's a hard won place of misery. Touch it but can fold it. Now you work all your life for that moment in time. It can come or pass you by. It's a push your world but there's always a chance. There's a cold kinetic heat, struggling, stretching for the peak, never stopping with her head against the wind. She's a maniac, maniac at your door. And she's dancing like she's never danced before. She's a maniac, maniac at your door. She's dancing like she's never danced before. Crazy, crazy, crazy. Close my eyes. e após Shannon, ficamos com duas músicas que o original faz parte da banda sonora do filme Flashdance. Iniciamos com Street Legal e a música Maniac, um original de Michael Sambello, e terminamos esta sequência com os italianos Edge of Forever e a música What a Feeling, um original de Irene Cara. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com Schwester Pussycat, que nos aparecem aqui com uma versão de Carly Simon para a música You're So Vain. Para vocês, Schwester Pussycat, You're So Vain. Let's go.

E após Faster Pussycat, ficamos com os Little Kisser. E do álbum Little Kisser, ficamos com a música Chain of Fools, um original de Aretha Franklin. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos iniciá-la com Sammy Hagar, que aqui nos aparece com uma versão de Beastie Boys para a música Fight for Your Right to Party. Para vocês, Sammy Hagar, Fight for Your Right to Party. Around the world, got your brother, your sister, and your mama tell. We're about to go down, and you know just what to do. Wave your hands in the air like you don't care. Glide by the people as they start to look and stare. Do your dance, do your dance, do your dance, quick, oh mama. Come on, baby, tell me what the word, oh word up. Everybody Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após Sammy Hagar, ficamos com os Gun. E do álbum Swagger, ficamos com a música Word Up, um original dos Cameo. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os suecos Hit. E do álbum A Shot at Redemption, vamos ficar com a música She's Like the Wind. Música original do filme Dança Comigo, que é cantada originalmente por Patrick Swayze. Para vocês, Hit, She's Like the Wind. We'll find another way. She writes the night next to me. She waits me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taken my heart, but she doesn't know what she's done. I feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. She's a fool to believe I am anything she needs. She's like the wind. To be I am e nesta sequência de baladas após Heat, quem nos apareceu foi Eric Martin, que aqui nos cantou Eternal Flame, um original das The Bangles. E terminamos esta sequência com Hailstorm. E aqui Hailstorm canta uma música originalmente interpretada por Sophie B. Hawkins. Estou a falar-vos da música Damn, I Wish I Was Your Lover. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com Talisman, que aqui nos aparecem a fazer uma versão para a música original de Madonna, a música Frozen. Para vocês, Talisman, Frozen. Thank you. Gimme, gimme, gimme your love after midnight. Won't somebody help me chase the shadows away? My room alone. How I hate to spend the evening on my E após Talisman, quem nos apareceu foi o sueco Yngwie Malmsteen, que aqui faz uma versão para os também suecos ABBA da música Gimme Gimme Gimme. E terminamos a sequência com os alemães Kick Hunter e do álbum All In ficamos com a música Call Me, original de Blondie. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vai ser uma sequência instrumental. E vamos iniciá-la com os Iris, que aqui nos aparecem com uma versão para a música Adagio. E a origem desta música é bastante controversa, já que alguns atribuem a Tommaso Albinone, mas muitos outros atribuem ao musicólogo italiano Remo Gazzotto, que em meados do século XX fez esta música como se fosse uma música de Tommaso Albinone. Para vocês, Iris Adagio. E é com Somewhere Over the Rainbow que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os portugueses Iris e a música Adagio. E terminamos com Impilitary e do álbum Stand in Line ficamos com a música Somewhere Over the Rainbow, um original de Judy Garland e que fez parte da banda sonora original do filme O Feiticeiro de Oz, ainda na década de 30. E é com Impilitary que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou Gabriel Souza. Rock on! Your dreams, and in the dark.